que nunca me atendeu. Sinto estrada e coração, se apaixona por você. Chega pra cá, você e sua esposa. Eu quero te agradecer por esse convite maravilhoso.